Mãe, nós temos muito orgulho de ter aprendido a viver nesse mundo de amor que o seu coração ensina. Nos orgulhamos também de ter a sua companhia, a sua presença e o seu carinho de mulher sábia e vivida. Que Deus lhe conserve assim, iluminada de sonhos, de paz e de muitos desejos de vencer cada vez mais. Que tudo o que o seu coração deseja possa ainda ter tempo de ser real nos seus dias. Sabemos que a sua luta para chegar até aqui não foi nada fácil, mas que foi um sucesso e serve de exemplo para os nossos corações. Isso serve. Obrigada, mãe, por tudo, por cada abraço, cada conselho e todo o amor dedicado a nós, seus filhos. Que a felicidade esteja presente na sua alma, no seu olhar, que apesar de cansado, ainda traz tanta força para continuar nos inspirando a viver. Feliz aniversário! Que o céu lhe cubra com bênçãos, amor e muita saúde, mãe. Te amamos, seus filhos.